Pegada. Pegada. Pegada. Unidos nós somos foda. Foda. Nós somos foda, o bicho vai pegar. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá. Nós estamos de volta. Alô, alô, alô, alô. Podcast de Pegada voltando, sim. 2012, recomeçamos a nossa jornada radialística dentro do Web Rádio. Tudo errado, hein? Enferrujei, tô enferrujado. Então vamos aí, de novo, vamos lá. Podcast Pegada começando dentro da Web Rádio Fora do Eixo, cobrindo, começando aí 2012, cobrindo as quartas de pegada que já começaram em janeiro, não deu nem tempo da galera curar a ressaca do Réveillon. Já estamos aí com as quartas de pegada ocupando a obra, o bar tradicionalíssimo aqui de Belo Horizonte, de música independente, muito rock, muito samba, muito tudo. E a primeira quarta de pegada foi uma data especialíssima, tivemos lançamento de clipe, tivemos o primeiro show de uma banda também na obra. E como todo primeiro show e todo primeiro lançamento e tudo mais aí, é muito especial e a gente estava lá e demos a sorte de voltar com o podcast numa situação tão histórica assim para as bandas. E sem mais delongas, então, vamos ouvir aí entrevistas com Valsa Binária e também Grafômanos. E vocês vão notar aí uma nova linha editorial, uma coisa mais solta, mais maluca. Enfim, vamos que vamos aí, depois vocês comentem. Falou, daqui a pouco eu volto mais e tem música e tem tudo, fiquem aí. Vamos lá. Sorrir enquanto outro segue infeliz. Se rouba na vida sem perspectiva é foda. Só que eu não paro e nem me calo. E aí de Louis Vuitton style chega mais meu ali. Já tá rolando ou não? Não. Vai, papo informal. Eu voltei! Eu voltei, temos três debutantes aqui hoje, ó. Podcast de pegada voltando com tudo aí, 2012. Eu, Luiz com Z. Na verdade, estamos aqui com dois debutantes, né, cara? Valsa Binária, estreando um clipe. E o Grafômanos tocando pela primeira vez na obra, olha só que coisa. Então, primeiro, dê aí o alô aí, Léo Moraes e Sandro Marte, né? Vamos lá. Pois é, estamos aí, Léo Moraes, Valsa Binária. Sandro Marte, Grafômanos. Então, galera, queria fazer uma coisa diferente aqui agora. Em vez de vocês falarem o que vocês acharam do show de cada um, o que vocês acharam do show do outro? Pode ser? Que... Pode. Vamos lá, então, quem começa aí? Bom, pode ser eu, né? É porque assim... Você quem? Eu, Sandro Marte. Eu achei o show do Valsa Binária um dos mais ricos, inclusive pela aquisição de mais um membro, né, que entrou e tocou três músicas, mas... Ainda assim enriqueceu, a coisa não foi o repertório inteiro. Eu achei que vocês ganharam um bicho massa ali, um cara no teclado, esse negócio faz uma diferença e tal. Eu acho que o show do Valsa teve uma aura de uma coisa assim, de novidade. Porque rolou o lance do lançamento do clipe, passaram um clipe antes, aí todo mundo parou pra ver o clipe e já começou aplaudido, né? O show do Valsa já começou com aplauso, né? Começou o aplauso primeiro. Logo que rolou o clipe, aplauso, depois começa o show. E foi legal pra caramba. Eu achei de um pique muito bacana. É, Léo Moraes, o que você achou do show do Grafômanos aí, cara? Cara, o Grafômanos é uma banda que a gente já fez várias dobradinhas com eles. E Sandro Marte, grande parceiro, novo amigo e novo parceiro aí. E assim, eu adoro a banda. Já tinha visto outras vezes, eles estão cada vez mais fincados, é uma das promessas aí, estão gravando. Eu acho que para 2012 aí é uma das bandas a se ficar de olho aí. Falando sinceramente, não é puxação de saco, porque, né, porque a gente está aqui junto, não. É porque realmente eu acho o trabalho deles muito bem feito. Tem o Guido, né? Obrigado. Toda a potência do Power Guido lá no... Power Guido, gente, calma. Porque, pô, a banda é muito, muito fincada, muito... Eu tô ansioso pra ouvir como é que isso vai soar no CD cheio, pronto, que eles estão pra lançar aí. Pô, legal. Então, eu queria saber de vocês também. A gente tá começando 2012 aqui. Já a sombra de 2011 foi um ano extremamente produtivo pra cena mineira, né? Muitos lançamentos. Assim, tinha mais de 15 lançamentos de disco em Belo Horizonte. É sensacional, né, cara? Isso é fantástico. E agora 2002 eu acho que vai ser o ano, assim, né, minha opinião, de todas as bandas começarem a correr atrás disso, correr atrás dos cruzes e tal. Como é que vocês veem assim, cara? Como é que foi 2011 pra vocês e como é que vocês veem 2012 aí, abrindo as pernas aí pra todo mundo? Eu achei 2011 uma coisa reveladora, né? Tipo, a banda realmente aconteceu, a gente começou em 2012, nosso primeiro show foi 28 de abril de 2011, né? Então a gente não tem nenhum ano. Particularmente, puxando pro lado da banda, eu achei um ano fantástico. Que a gente se descobriu, tô cercado de bons músicos ali tocando do lado e... E tá na frente de uma banda dessa é muito bacana, cara, porque você vê todo, sei lá, toda uma gama, todo um horizonte pela frente. E dizendo da coisa da cena de Belo Horizonte, cara, eu sempre acreditei na cena de Belo Horizonte. Desde que eu tô morando aqui, eu não sou daqui, eu sou de Valadares. Ou seja, governador Valadares, por que você não foi pros Estados Unidos, cara? Responde essa, depois continua. Porque eu tinha que ir pra Belo Horizonte e montar a vida lá e montar a banda Grafômanos, cara. Isso aí já tava escrito. Então continua, velho. Pois é, mas o lance de 2011 pra cena, eu acho que foi fantástico, porque todos os lançamentos, toda a efervescência da cena realmente criativa de Belo Horizonte. E assim, a gente está para solidificar uma cena muito relevante, porque a qualidade do que está saindo é muito boa, sabe? A qualidade é muito boa. E eu acho que, pessoal, por favor, ouçam o som de BH, frequentem o som de BH, consumam o som de BH, porque tem muita gente bacana aí, viu? Muita gente bacana fazendo som, cara. Olha, chegou a Tiete aqui, ó. Tiete, se apresente aqui, quem é você? Juliana, 7 anos de Paris, acabei de voltar para o Brasil. Ah, legal. Você é daqui de Belo Horizonte? Sou de BH. E aí, o que, que você achou da noite aí? Tipo assim, eu tô achando, me sentindo velha aqui nesse lugar. Eu tenho 30 anos só, 30 anos é muito nova para me sentir velha, eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? Graças a Deus consegui um puta do emprego em São Paulo, então vai publicar isso em algum lugar? Vai. sem censura. Aonde? Blog do acesso coletivopegar.org. Não, não vou publicar meu nome, mas assim, eu... Juliana. Achei que ia achar uma vibe modernosa, achei aqui, adorei a banda de vocês. Não sei, Belo Horizonte tem essa coisa provinciana de fazer uma pessoa de 30 anos se sentir velha. O que está acontecendo isso? É o governo do Márcio Lacerda, é a culpa do Márcio Lacerda. Isso é o governo Brasil PT durante 8 anos? Não fala isso. Tenho 30 anos. Sarkozy também é safadinho. Sarkozy é uma merda. Safadinho. A galera não quer nem o François Hollande de esquerda e nem o Sarkozy de direita. Eles estão perdidos. Mas a Carla Bruni... Carla Bruni é uma delícia. É óbvio. Oba. Por favor, não publique meu nome. Tá bom, eu vou botar pi em cima. Então, Léo Moraes, fala aí um pouco aí dessa pergunta que eu fiz. Não, 2011 foi isso mesmo, né? Tipo... apesar de a gente ser veterano, né, assim, a gente é um projeto novo, né, o Valsa Binária, apesar de a gente ter a banda que começou mesmo em 2008, a gente ficou sério mesmo em 2010, que a gente resolveu fazer um trabalho mais sério e correr atrás mesmo. 2011 coroou isso com o lançamento do nosso CD, que foi super bem recebido, e é exatamente o que você falou, cara, a expectativa nossa para 2011, a gente até fez uma reunião interna pesada da banda lá pra gente ver se é isso mesmo e tal. E a gente resolveu que 2012. Agora é hora de pôr o show na estrada, né? Bom, lançamos CD, agora o caminho hoje em dia é circular. Circular, mas cuidado, as estradas estão muito esburacadas. Choveu demais em Minas Gerais. Mas vamos pavimentá-las, né, cara? Por que não? Colocar o show na estrada a 40 por hora, demorando 3 horas pra chegar daqui até Sabará. Mas vamos chegar, cara. Sem pressa, chegar chutando a porta, né? É, como dizia o sábio, né? Tipo, é importante não ter pressa, mas também é importante não perder tempo. E a gente tá nesse clima, assim, não perdendo tempo, mas também sem pressa. Já dizia minha avó, né, velho? O apressado come cru, né? Exatamente, cara. Aí... Também tem aquele apressado não come o... É. Enfim. Não, mas é isso aí, cara. 2012, chegando aí com a expectativa da gente viajar o máximo possível. A gente tá com a... projeto novo lá na incubadora do Coletivo Pegada, que a gente está com uma expectativa muito grande com relação a isso. E nada melhor que dar o pontapé inicial aqui na obra, no mês de Pegada, como a gente fez ano passado, também nosso primeiro show foi aqui também, foi o primeiro dia, primeira data, né, do mês de Pegada, foi com a gente também. Então a gente, é o que eu brinquei lá na hora do show, tá virando tradição já, ano que vem, primeira semana de janeiro, é nós na quarta de Pegada de novo. Léo Moraes, muito obrigado, cara. Achei legal demais o clipe, viu, cara? Parabéns. Valeu. O menino lá, o Gabriel, tá na banda mesmo agora? É, o Gabriel, a gente... Foi tipo aquelas coisas assim que você conhece num dia, engravida no outro e já casa no terceiro. Foi tipo isso que rolou com ele, sacou? Tipo um ensaio, beleza, tá na banda, entrou, é isso aí. Que promiscuidade, né? É. Essa aí é a porra de Nádia Libertina. Sandro Mate, as últimas palavras aí, cara. Vamos lá. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que... Sem demorar, está acabando a bateria aqui. Pessoas, estamos aí. Estamos botando a cara a tapa. Estamos fazendo o som que a gente acredita. E é isso aí. Só isso. Só escutem antes de dar alguma opinião. É isso aí, Léo Moraes. Declarações finais aí. Para... Diz o que quiser aí. Não, cara, tipo, é isso, cara, abrindo o ano com o pé direito aí, né? Começando a expectativa de viajar o máximo possível e lançar o disco no Brasil inteiro, começando por perto, né? Começando pelas cidades mais próximas e tal. E, pô, a cena, feliz por ver a cena de uma maneira legal se consolidando cada vez mais e cada vez mais viabilizando você poder pensar em viabilizar uma banda mesmo, né? Sustentar uma banda. Doideira, doideira. Valeu demais aí, Valsa Binária, Grafonos, Juliana, que é participação especial. É, diretamente de Paris. E é isso, podcast Pegada, começou 2012 aí, com muita... E valeu demais o pessoal que veio, viu? Adorei as pessoas interessadas no que estava acontecendo ali. Olha, amei. Aí. Daqui pra frente é só ascensão, meu filho. É isso, um clima meio gonzo, meio sério, vamos encerrando por aqui, até o próximo, é nóis aí, valeu, tchau. Essa canção não é a mais bonita, mas é sua, melhor que duas. Bom, então é isso aí, vocês estão ouvindo A Mais Bonita, que é a música do Valsa Binária, que é o mais novo clipe, né, da banda do Valsa Binária. Também vocês ouviram Julgamento, Nós Estamos de Volta, música do disco do Foco do Caos, primeiro disco da banda. Foi a música de BG aí no começo do podcast. E semana que vem a gente volta com mais duas bandas batendo papo sobre como foi o show, o que eles acham de várias coisas que me vier na cabeça na hora pra perguntar. E ficamos assim então, né? Muito obrigado pela audiência. É isso aí, podcast Pegada e Web Rádio Fora do Eixo, levando tudo que acontece na cena independente de Belo Horizonte para os seus ouvidos. Então falou, moçada. Um pouquinho mais de Valsa Binária aí e até. Pegada. Pegada.